Quando nós estávamos orando, você orava também? Orou por alguém que está longe de Deus? Com certeza sim. Alguém que está desviado? Alguém que nunca conheceu nada do Senhor? Alguém que precisa do Senhor? Hoje de manhã, na reunião que nós temos semanal com os pastores, num determinado momento da reunião, um dos irmãos trouxe uma palavra. Vocês já imaginaram que ao longo da história, praticamente grande parte da população se perdeu, espiritualmente falando. Grande parte da população está indo a passos largos para o inferno. Uma coisa que a gente nem gostaria de falar, mas é a realidade, nós temos que falar. Em Canoas não é diferente, na cidade de onde nascemos não é diferente. Grande parte da população não conhece Deus, embora pode ser que eles digam que tenham religião, tenham igreja, mas não conhecem Deus. Nós temos um trabalho nesse mundo, que eu acabei de orar. Deus nos alimenta, não para engordarmos, mas para nós te servir nesse mundo. Amém? Que Deus possa aproveitar cada dia da nossa vida aqui. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de 2 Crônicas, depois do livro dos Reis. 2 livro de Crônicas, capítulo 32. 32:1. Dê uma olhada, uma palavra muito linda da parte de Deus. Dê uma olhada na sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1. Todos acharam? Diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, que era o lugar onde vivia o povo de Deus, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias, que era um bom rei, um rei crente, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, então esse bom rei resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam as fontes, como também o ribeiro, o riacho que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora. Fortificou a cidade de Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que aquele que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, meus irmãos? Deixa eu só te contar o que está acontecendo nesse momento deste episódio. O povo de Deus, por desobediência, acabou sendo levado para a antiga Babilônia, atual Iraque. O povo de Deus passou 70 anos lá, escravo naquele lugar, porque quando estavam numa boa, eles se voltaram as costas para Deus e disseram: nós não queremos saber mais de Deus. E Deus permitiu que um povo pagão oprimisse o povo de Deus próprio. Era uma forma de disciplina que Deus estava usando para ver se seus filhos caíssem em si, para ver se seus filhos se arrependessem. Pois esse pessoal ficou lá 70 anos na miséria. Tem um salmo famoso, o salmo 137, em que diz que aquele pessoal que escravizou o povo de Deus, dizia: cante os hinos de vocês, cante, peguem as harpas, toquem as músicas. E sabe o que, que o povo de Deus dizia? Estava se sentindo tão oprimido, tão miserável, até num sentido arrependido. Por que, que nós nos desviamos de Deus e estamos aqui penando? O povo de Deus dizia, quando os outros pediam, toque umas músicas para alegrar nós e alegrar vocês. E eles diziam, como é que nós vamos se alegrar se nós estamos aqui nessa miséria? Como é que nós vamos cantar alguma coisa? Porque cantar é um sinal de alegria. Como é que nós vamos cantar se nós estamos tristes? Tristes conosco mesmos. E sabe o que, que eles fizeram? Lá naquela situação miserável, eles penduraram as harpas, os instrumentos de música, eles penduraram nos salgueiros ou no nosso salso chorão. Nós não queremos tocar mais. Nós não temos motivo nenhum mais para nos alegrar. Pendura. Se fosse um jogador de futebol, como é que o pessoal diz aí? Pendurou a chuteira, né? Parou de jogar, aposentou a chuteira. Pois eles estão dizendo, nós não temos mais motivo para nos alegrar. Penduramos os instrumentos musicais, não queremos mais. Mas um dia, Deus tirou eles de lá. Deus fez com que aquele povo conseguisse sair e levantou um outro império mundial. Deus move o mundo em favor de seus filhos. Aquele império babilônico, o rei mais famoso que vocês conhecem é Nabucodonosor. Um homem poderoso, um homem mau, um homem que passava por cima de todo mundo. Aquele homem morreu, o império dele caiu. E surgiu um outro império mundial com um rei chamado Ciro. E esse homem, por um motivo de Deus, não era um homem crente, não era um homem do povo de Deus, mas esse homem disse, olha pessoal, vocês querem voltar para a terra de vocês? Eu permito. Vocês podem ir. Eu até dou recursos para vocês atravessar o deserto caminhando. Vocês podem pegar as coisas e vocês ir para a terra de vocês. E eles foram embora, teve líderes ali do povo de Deus que puxaram aquele momento. E eles voltam para Israel. Eu estou contando toda essa história para chegar aqui. Eles voltam para Israel. E aí chegam lá, está tudo queimado, a cidade destruída. Dois líderes dessa época, vocês lembram? Esdras e Neemias. É os líderes que organizaram o pós-retorno. Reorganizaram a cidade, reorganizaram a fé. E o Esdras escreveu esse relato da história, isso que nós acabamos de ler, que esse Senaqueribe veio e queria tomar Jerusalém e queria acabar com tudo, isso aconteceu 300 anos antes desse momento aqui. Como assim, pastor? Se vocês observarem na Bíblia de vocês, tem uma referência ali debaixo daquele título, está em negrito, 2 Reis 18, está aí na Bíblia de vocês? Pois a história, sabe o que, que o Esdras fez? O pessoal estava com, vamos dizer, o semblante caído, a moral estava baixa, no sentido de força, estavam desanimados, pobres, miseráveis, sem fé, sem nada. O Esdras estava agora, o que, que eu faço com essa gente? O Esdras era um homem de Deus, um homem que conhecia a história antiga do que Deus fez, e ele foi lá no Livro dos Reis e recontou a história. E veja qual o rei que o Esdras rebuscou na história. Cinco reis de Israel, os cinco reis no passado que tinham sido homens de Deus. Se vocês lerem o Livro dos Reis, vocês vão ler muitas vezes assim, o tal rei fez o que era mal perante o Senhor. Lembra dessa expressão? E de repente aparece uma expressão, e o rei tal destruiu a idolatria, restaurou a fé, fez o que era bom perante o Senhor. Isso aparece toda hora no Livro de Reis. Agora em Crônicas, que genialidade, coisa do Espírito Santo, que o Esdras pegou os cinco bons exemplos lá do tempo dos reis, trouxe para agora, recontou a história, pegando somente os fatos positivos. Você quer levantar uma pessoa? Quer erguer ela? Ela está desanimada, ela está para baixo, ela está com a fé muito pequena ou sem fé alguma. Você vai ter que contar para ela, sabe o quê? Coisas que lhe trazem esperança. Lembra do versículo? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você traz à sua memória aquilo que te bota para baixo, aquilo que te inspira medo até, se você busca na memória, olha o poder, vamos dizer, o poder da memória. se você lembrar só de coisas ruins que você passou. Eu não faço esse exercício agora, eu quero fazer pelo contrário. Só de coisas boas da sua história com Deus, ou de que você já sabe de boas histórias de outros que tiveram com Deus. O Esdras, ele reescreve, é como se ele fizesse uma edição do livro, uma reedição do livro de Reis. Ele tira as coisas que não foram boas e só traz as boas. Por que que ele tem que trazer as coisas boas? Do poder de Deus, dos bons reis que andaram com Deus, da providência, de como Deus trouxe livramento. Porque aquelas pessoas estavam acabando de vir de 70 anos de miséria. Eles precisavam conhecer o Deus verdadeiro, que eles estavam muito tempo ausentes. Sabe o que que esse bom rei fez lá no passado, esse rei Ezequias? Se você observar no capítulo 32, olhe comigo, verso 1, só dê uma olhadinha ali. Diz assim, ó, depois destas coisas, quais as coisas? Depois desta fidelidade, qual a fidelidade e de quem? Do rei Ezequias. Quando esse homem, ele era filho de um homem muito mau, esse Ezequias, o pai dele, vamos dizer assim no popular, o pai dele não prestava. Um rei que foi péssimo, ele trouxe religiões, inclusive estrangeiras, para dentro de Israel, trouxe idolatria para Israel, aquele homem estragou tudo. E o famoso ditado, filho de peixe, peixinho, é, aqui não funcionou esse ditado. Ainda bem, né? Porque o pai era ruim demais. Porque esse Ezequias conheceu o Deus que o pai dele não quis conhecer. Pois esse Ezequias tinha vindo aquele império grande demais, aquele império assírio, aquele homem com seus exércitos que acabava com tudo e com todos. Este homem chamado Senaqueribe veio para invadir Israel. Veio para destruir Jerusalém. E aí o rei Ezequias, ele tinha feito há pouco tempo atrás, ele estava substituindo seu pai, pouco tempo atrás, ele tinha restaurado o culto, porque o pai dele trouxe ídolos para dentro do templo. Isso era inconcebível. O pai dele implantou uma religião maligna, dá para dizer diabólica, porque desviava as pessoas de Deus. Ele derrubou tudo o que de mal o pai dele fez. Tem que ter coragem para mexer na história até da família, não tem? Mas a gente mexe na história da família por causa de Deus. Pois esse bom rei, esse Ezequias, limpou o templo, purificou o templo. Há muitos e muitos anos não comemoravam mais a Páscoa. O pai dele parou de comemorar a Páscoa. Ele restaurou, vamos comemorar a Páscoa de novo. O que que lembrava a Páscoa? O milagre que Deus tinha tirado eles de 400 anos da escravidão no tempo do Egito. Veja, quando a gente começa a parar de comemorar o que Deus fez, é um sinal que a nossa fé está em decadência. Pois ele restaurou então o prédio do templo, limpou o templo, botou a religião verdadeira de novo, ele comemorou a Páscoa. E uma coisa, no tempo do pai dele, era o rei Acaz, mau, péssimo, horrível. O pai dele deixou os sacerdotes passarem fome. Os verdadeiros sacerdotes seriam como os verdadeiros pastores, homens de Deus, os levitas que cuidavam da adoração. O pai dele de tão ruim, não pagava nada para eles, porque tudo estava na mão do rei. O rei Ezequias restaurou os dízimos, as primícias, as ofertas, porque era dali que os sacerdotes e levitas recebiam o seu ganho. Veja que esse homem está fazendo tanta coisa boa e agora vem um rei estrangeiro para acabar com ele. Vamos ler o verso 1 de novo? Veja tudo que eu te contei. Depois dessas coisas e depois desta fidelidade, veio Senaqueribe. Vem cá, irmãos, depois que a casa está em ordem, depois que o país, a população que era o povo de Deus, tinha voltado do cativeiro, depois que esse pessoal estava então agora assim um bom rei, um rei que nos leva para Deus de novo, vem um rei estrangeiro para acabar com tudo. O que é que você diria desse rei estrangeiro? dessa atitude desse rei estrangeiro. Isso é o diabo. É ou não é, irmãos? Claro que é. Porque o antigo Israel representava o reino de Deus aqui na terra. Hoje é representado pela igreja. Mas o antigo Israel, então, quando vem um homem que organiza, que bota a casa em ordem, e aí vem um estrangeiro para acabar com o que Deus estava fazendo, só pode ser obra maligna, e era obra maligna. Aquele rei estrangeiro que veio para destruir, ele chegou a dizer: olha, pessoal, não acredite no rei de vocês aí não, ele está enganando vocês. Não confie no Deus que vocês dizem crer, esse Deus não faz nada. Estava afrontando Deus. Olha, eu e o meu pai, nas guerras que fizemos, esse estrangeiro dizendo, nós matamos todo mundo que se opôs. Se entreguem, se rendam que nem cordeirinhos. Entreguem as riquezas, parem com essa religião de vocês. Na verdade, religião não existe, o que existe é poder militar, nesse caso aqui. É isso que ele estava dizendo, se entreguem. Ele chegou a dizer: nenhum Deus de povo algum defendeu o seu povo. Nós passamos por cima de todos. Olha, irmãos, na vida acho que tem gente que compra muitas brigas, países brigam contra países. Mas nunca que alguém que comprou uma briga contra Deus venceu. Nunca venceu. Pode ver na história. Pode ver, olha, Deus, eu disse aqui num determinado momento, Deus move o mundo em favor de um filho seu. Imagina de todo o povo seu. Deus derrubou aquele mal, o mal Senaqueribe, depois Deus, mais anos depois, tinha um império poderoso do Nabucodonosor, Deus derrubou aquele homem mau também, e levantou um homem bom, estrangeiro também, chamado Ciro. E esse Ciro foi generoso. Então alguém diz: quem é que moveu o coração do rei? Deus. Nunca ninguém que comprou uma briga contra Deus venceu. Às vezes você pode ter suas briguinhas com alguém. Claro que isso não é bom. Mas às vezes acontece uma desavença, um desencontro de opiniões. Vai buscar reconciliação, mas sobretudo com Deus. Sobretudo com Deus. Pois esse Senaqueribe, ele acampou-se em torno de Jerusalém, todo o exército dele, mas Deus deu uma inteligência para o bom rei Ezequias. O que que Deus ensinou ele? Eles foram orar, eles foram pedir direção para Deus. Sabe quem era o conselheiro do rei Ezequias? Nada mais, nada menos que o profeta Isaías. Já pensou você ter como conselheiro o profeta Isaías? O profeta Isaías falava com Deus, é o profeta que mais tem escritos aqui no Antigo Testamento. É um homem que andou muito perto de Deus, e esse homem com toda certeza deu dicas ótimas, dicas seguras para o rei Ezequias. E o rei Ezequias colocou em prática. Sabe o que que ele fez? Diz aqui na palavra que ele reuniu as pessoas, reuniu os líderes da cidade. O que que vamos fazer? Pedir direção para Deus? Deus deu direção: fechem o riacho, entulhem. Fecharam de maneira que quando o inimigo chegou lá, não tinha água do lado de fora. Lá em Jerusalém, no verãozão, é 50 graus, ou mais de 50 graus. Bota uma tropa de um exército nos 50 graus lá na rua. Logo eles estão brigando, se matando, porque não tem água. Pois, sabe o que que o Ezequias fez? Está logo aqui dito na Bíblia também. Eles escavaram 50 metros de profundidade, desviaram a fonte que gerava o riacho, né? Por 50 metros de baixo e largaram lá dentro da cidade. Dentro da cidade tinha água, fora não tinha. Está aqui na Bíblia. Talvez você nunca se deu de conta disso. Está aqui. Eles tinham água, podiam tomar água à vontade. Lá o pessoal torrando, morrendo de sede, o exército inimigo. Tu quer ter sucesso na tua fé? Sucesso até na tua vida profissional, mas vamos falar da fé. Tu não pode alimentar o inimigo. Tu não pode, entender, irmãos? Como é que a gente alimenta o diabo? Com os nossos erros. Aí ele fica forte e nós ficamos fracos. Tu não pode alimentar. Quem é do comércio aqui não dá para alimentar o concorrente, já não é? Você não vai falar mal dele, você não vai, mas você não vai mandar o seu cliente lá. Ou vai? Ah, vai lá na loja do meu vizinho, lá é melhor que a minha. Vai lá e compra lá. Não, não vai não. Você faz o melhor serviço que puder para o seu cliente. Nunca, nunca faça isso. Vocês aí que são do comércio, a gente manda para o concorrente ou não? Não manda não. Não, a gente joga limpo, faz tudo limpo. Mas nós não vamos alimentar o nosso adversário. Se dá para dizer adversário, pelo menos comercial. Tá? Não é adversário pessoal. Pois ele tapou as fontes. Você viu aí? Verso 3. Resolveu, de acordo com seus príncipes e os valentes, tapar as fontes. 50 metros abaixo do solo. Fizeram, então, um túnel para a água. Escavaram na rocha com picaretas. Está tudo aqui na Bíblia, viu? Com picareta quebrando pedra lá embaixo. E levaram água fresquinha por mais de 500 metros. Foi esse túnel subterrâneo. Coisa de Deus, né? Que saída! Parece que ninguém poderia vencer aquele exército inimigo. Já começaram a ter uma sabedoria que ninguém imaginava. O povo levantou o ânimo. Todo mundo ficou feliz com isso. Restauraram os muros que estavam quebrados. Tem que fechar as brechas, não tem? Depois fizeram aqui torres altas para enxergar longe. Se a gente quer ter vitórias, tem que fechar brecha e tem que enxergar longe, meus irmãos. Isso em tudo na nossa vida. Seja na vida espiritual, seja na vida financeira, na vida comercial, tem que enxergar longe. Você tem que prever o que vai acontecer depois da Copa. Tudo bem? Vocês acham que vai ser tudo legal depois da Copa? Tomara que seja, mas não está ninguém acreditando nisso, né? Mas tem que pensar, se você guarda algum dinheiro para depois da Copa, a gente não sabe tudo como é que vai ser, viu? Não gasta tudo na Copa. Aliás, se puder, não gasta nada. Viu? Nós vamos aproveitar a Copa para evangelizar estrangeiro aí, vamos? Nós vamos fazer um programa aí de chegar perto dessas pessoas, dar folhetos para elas, porque esse pessoal, principalmente da Europa, não sabe mais nada do Evangelho. No passado eles trouxeram o Evangelho para nós, agora nós estamos levando para eles. É o fluxo e o refluxo. Nós estamos no refluxo agora, tá? Vamos aproveitar essa oportunidade. Mas vamos ver lá adiante. Fizeram armas e escudos. E agora no versículo 6. Que coisa linda, meus irmãos. Olha ali. Lá no finalzinho. Diz que esse rei Ezequias falou ao coração das pessoas. Não tem linguagem que alcança mais do que a linguagem do coração. É ou não é, meus irmãos? Às vezes alguém vem, te dá uma explicação técnica, te diz algo, tudo, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E de repente aquela pessoa conta algo dela, do coração dela. Isso alcança o seu coração. Pode vir aqui o pastor e ele prega, está tudo certinho, não tem nada errado nas explicações da Bíblia. Mas se aquilo for mecânico, não alcança o coração das pessoas. Você pode fazer as coisas na sua casa, até um almoço, um bolo que seja. Você sabe fazer aquele bolo até de olhos fechados. Mas todo mundo que comer, especialmente tua família que te conhece, vai saber se você fez de boa ou de má vontade. Não vão saber? Até a comida, quando é feita, toca o coração dos outros, quando ela é feita com o coração. Porque as pessoas percebem isso. Os animais percebem isso. Os animais percebem o dia que tu chega bem em casa ou não. Eles até já vão saindo de perto, não vão? Ah, o dia que chega bem, não. Eles chegam perto, mas o dia que você chega mal, eles, ó, hoje o meu dono não está legal. Vou me afastar, nem vou balançar o rabinho e assim por diante. Pois vejam, meus irmãos, falar ao coração. Esse rei alcançou. Sabe por que esse homem alcançou tudo isso? Porque esse homem estava muito próximo de Deus. E agora ele e o seu povo estavam sendo atacados. Mas eles tinham de buscar um recurso espiritual. Tanto em Deus, quanto no profeta Isaías, ele tinha onde buscar. E aí ele anima o pessoal, ele toma atitudes certas e o coração das pessoas fica cheio de fé. Olha os últimos dois versículos ali, diz: sede fortes e corajosos, não tenham medo. Meus irmãos, eu vou dizer, não é fácil não ter medo. Quando o nosso adversário é muito mais capaz, muito mais poderoso, muito mais forte do que nós. O normal nosso é ter medo. Esse é o normal. Que diferença tem a fé do cristianismo e o pensamento positivo? O pensamento positivo diz para si próprio, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E tenta se convencer, eu vou vencer. Não é assim? E o que é fé? O pensamento positivo põe tudo em si mesmo. O homem é o centro, a mulher é o centro. E o que é a fé do cristianismo? Nós cremos na capacidade do nosso Deus. Na nossa capacidade, irmãos, você tem que ter confiar em si? Sim. Você tem que ter coragem, aquela coragem humana? Sim. Mas, sobretudo, você tem que ter fé naquilo que é, naquele que é o nosso Deus. Seria possível Ezequias, numa cidadezinha, vamos dizer, Jerusalém, perto do grande império assírio, daquele rei terrível, seria possível enfrentá-lo? Não. As pessoas lá dentro da cidade, elas estavam fechadas lá. Agora tinha um rei com um exército acampado lá fora. E agora, como não tremer aqui dentro? Se lá fora tem um inimigo poderoso. Sabe por quê? Porque eles confiavam no Deus, no Todo-Poderoso. Eles tinham acabado de restaurar tudo. Não é só restaurar paredes, restaurar a fé. E ele diz, não tenham medo. Porque o que está conosco é maior do que aquele que está com ele. O que que Ezequias está dizendo? O nosso Deus vai nos tirar dessa. Nós vamos atravessar, nós vamos passar esse momento terrível, vamos. Porque com o nosso inimigo está o braço de carne. A confiança em si próprio. Aquele rei lá fora confiava nas armas. Aquele rei lá fora confiava no histórico que até hoje nenhum povo resistiu a ele. Aquele rei lá fora confiava nos seus militares. Mas aquele rei lá fora não sabia quem era o Deus ao qual o rei lá de dentro servia. Amém, irmãos? Eu sei que nós vamos passar muitas situações, que nós estamos, vamos dizer assim, cercados, que nós humanamente não enxergamos saída. Eu sei que nós vamos passar, nós já passamos, passamos ou não passamos? Às vezes é na saúde, às vezes é numa situação de família, às vezes é numa situação de finanças, trabalho, e tantas situações. Nós vamos passar. Mas nós temos que estar com a nossa fé firmada naquele que é todo poderoso para nos livrar. Amém, irmãos? O braço de carne, ele é também mortal. Seja quem for ele. Se você vai a um bom médico, você tem que confiar no médico. Você não vai entregar a sua vida na mão de um charlatão. Não vai, né? Claro que não. Mas ainda assim, o bom médico é apenas um braço de carne. Não é pecado ir num bom médico. Vá se você precise. Mas, sobretudo, a tua confiança no Senhor. Se você precisa uma situação financeira resolver, pode ser que o gerente do banco é seu amigo. Nem quer tirar nada lá. Não quer empréstimo. Empréstimo é perigoso. Mas você pode dizer, não, eu estou apertado e o gerente vai me ajudar. Bom, tudo bem. Mas ele também é só o braço de carne. Pode ser que na hora, por algum motivo, ele mesmo tem que cumprir leis internas, que ele não consegue te emprestar o dinheiro, mesmo sendo teu amigo. Pode ser que tu tenha uma outra necessidade, uma outra coisa que bloqueie esse empréstimo. E assim eu podia criar muitas situações, falar de muitas situações, que de repente a gente, quando se dá de conta, está confiando no homem mortal. Lembra o que disse Jeremias, capítulo 17? O Jeremias disse, maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal o seu Deus. Nunca substitua Você pode ter amigos, pode ter pessoas influentes, pode ter bom médico, pode ter bons amigos com dinheiro que te emprestem ou que te socorram. Tudo, não é problema nenhum, até acho que é solução. Mas saber o lugar de cada um deles, eles têm limite. Ilimitado não é nem aquela propaganda de uma revenda de celular aí, né? Ilimitado é só Deus. Entenderam, né? Ilimitado é só Deus. E é por isso que o rei Ezequias, ele diz para o pessoal, firme. Nós que Deus nos deu a graça de restaurar a fé, esse pessoal que tinha uma fé certa, estava pronto para enfrentar essa luta. Com ele está o braço de carne. E braço de carne, mais cedo ou mais tarde, vai diminuir a sua força. Só Deus é Deus. Você chegou aqui hoje, eu quero te motivar a crer, apesar da situação que tu possa estar passando. Apesar. Sabe, eu não estou te chamando. Pensa positivo. Vocês lembram quando surgiu o plano, eu acho que foi o Cruzeiro. Faz algumas centenas de anos isso. Com o presidente Sarney, e que todo mundo era fiscal do Sarney. Vocês lembram disso aí? Os mais dinossáuricos lembram. E aí, qual era o slogan que foi usado na época para motivar a população brasileira? Qual foi o slogan? Só eu lembro. Tem que dar certo. Lembram? Estão lembrados? Tem que dar certo. Tem que dar certo. Tem. E aí o povo se empolgou e tem que dar certo. Deu tudo errado. Né? 80% de inflação ao mês. Estão lembrados? Os mais irmãos mais velhos. 80 ao mês. A irmã lá balançou a cabeça. Foi? Não deu certo. Só pensar positivo não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, piora. Porque o pensar positivo põe fé nos seus recursos. E a fé em Deus é pôr a fé no recurso de Deus. É por isso que nós cremos em Deus. Até no nosso recurso, nós somos limitados. Pode ser que alguém chegue aqui e diz, pastor Paulo, tu é a solução da minha vida. Esquece. Eu vou te dar as dicas que Deus dá aqui na palavra, mas põe a tua fé no Senhor. Ou se algum irmão, você tem sido querido por alguém, que bom, mas ajuda essa pessoa aí a um relacionamento de fé, além do que crer que nós ajudamos, mas além de nós. Se a pessoa estacionar a fé dela só em nós, ela nos torna o ídolo dela, e isso é pecado. Ezequias disse para sua população, eles estavam encurralados dentro da cidade. Se aquele rei realmente fosse atropelar e conseguir o intento dele, eles não tinham saído, o povo de Deus. Mas Deus criou uma saída. Depois que esse rei ofendeu bastante o povo de Deus, ofendeu a Deus e disse, não há Deus que livre ninguém das minhas mãos. Afrontaram a Deus. Sabe o que aconteceu na manhã seguinte? Acordou o acampamento lá fora da cidade. 185 mil soldados mortos. Do nada. Do nada. Quando aquele rei, que se achava o Deus da terra, ele viu seus soldados mortos, ele pegou as coisinhas dele e voltou para sua terra. Chegou lá na sua terra, foi adorar o Deus dele. Entrou no templo do Deus dele. E dois filhos do próprio rei assassinaram o pai. Não brigue contra Deus. A história mais conhecida que vocês conhecem aconteceu lá em 1912, se eu não me engano. O Titanic foi 1912? Por aí, né? Quando embarcaram naquela super máquina lá em Londres, inauguraram o navio e a grande frase que ficou conhecida no mundo inteiro, né? Esse navio, nem Deus afunda. Não terminou a primeira viagem. Não terminou a primeira viagem. Esse homem aqui, Senaqueribe, poderoso, sabia guerrear, tinha as ferramentas certas para guerrear. Mas ele não brigou só com Ezequias. Ele não brigou só com o povo de Deus, ele brigou com Deus. E aliás, quem briga com o povo de Deus está brigando com Deus, não está? Se alguém brigar com seus filhos, não está brigando contigo? É de tabela, é junto a briga. Pois Senaqueribe, no dia seguinte, era um homem morto. Ele não imaginava que os da sua casa o matariam. Ele nem sonhava com isso. Crê no Senhor Todo-Poderoso. Trabalha, te dedica, não dá brecha para o diabo. Ali até diz, fecha as brechas, fecha o muro que está rachado. Não alimenta o inimigo, tampa aí, não dá água para ele, nesse sentido espiritual, tá, pessoal? E te apega ao teu Deus, apesar que o outro vem com guerra psicológica também, né? Ó, Deus não vai salvar vocês, não confie em Deus, não confie nesse rei aí, no Ezequias. Ezequias mostrou que ele era um homem de confiança e o povo ficou confiando nele. Porque todas as atitudes dele até aqui só trouxe benefício para o seu povo. Confia. Você chegou aqui hoje à noite? Se você está tudo bem, continua confiando. E se você está se sentindo apertado por todos os lados, situações podem até estar te sufocando. Trabalha. Mas trabalha mesmo. Hoje de manhã nós fomos pensando, o céu estava ali com nós, né? Para escavar um túnel para água, um aqueduto, 50 metros abaixo. Escavar na rocha, não era na terra, era na rocha, lá embaixo. Esses caras suaram, né? Com picareta, não era martelete como tem hoje, aquele martelete que o cara treme todo, né? Não. Era só com um instrumento pontiagudo de ferro. Era só isso que eles tinham. É como uma ponteira. Ali está. Esses homens suaram lá de baixo. Luz lá embaixo. Talvez era uma tocha com fogo. Isso devia ser um suador terrível. Não era uma luzinha, como é que agora é com LED, que não, a gente não sua, né, perto dela. Muito trabalho e muita fé. Não tem outra receita para nós progredir na nossa fé, e nem tem outra receita para nós progredir na vida natural. Trabalho e fé, fé e trabalho. Quem é que inventou o trabalho? Você já viu? Ah, se eu descobri isso, quem inventou o trabalho? Já ouviu essa bobagem ser dita, né? Sabe quem inventou o trabalho? Foi Deus, e eu descobri ele. Estou agradecido que ele inventou o trabalho. Quem está agradecido que Deus inventou o trabalho? Amém? Não, o trabalho não nos realiza, irmãos. É bom trabalhar. Você tem coragem de fazer uma oração agora? Deus, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Quer? Pode dizer. Então diz para Deus, eu quero trabalhar até o último dia da minha vida. Mas quem aqui quer se aposentar e ir para a cama, ficar paralítico? Não. É isso aí. Nós queremos trabalhar, porque trabalho é saúde. Não é, irmãos? É isso aí. E eu quero crer no meu Deus até o último dia da minha vida. Depois lá no céu não precisa mais ter fé. Aí já estamos lá. Crê no meu Deus até o último dia da vida. Amém? Fé, meus irmãos. Os apertos vêm. As lutas vêm na nossa vida. Para cristãos e não cristãos. Mas nós temos um recurso. E que recurso, irmãos. Usa dele. Busca ele para tudo que você precisa. Não tenha medo. Uma frase que vocês já me ouviram dizer muitas vezes e eu vou repetir. O medo mata a fé. Mas a fé mata o medo. A fé em Deus mata o medo. Amém? Você quer pedir um milagre para Deus agora? Você ouviu a palavra, a ideia da palavra é levantar o nosso ânimo, a nossa fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer pedir um milagre para Deus? Aí sentadinho. Pode pedir. Qualquer coisa. Mas só deixa eu te dar uma dica. Peça um milagre e diz, Deus, o que o Senhor fizer por mim, eu vou dedicar isso como honra para ti. Eu vou dar a honra. Diz, ó, ganhei de Deus, recebi de Deus. Mesmo se você está sendo tratado de uma doença, tem um remédio bom, tem um médico bom, mas agora nós estamos pedindo algo mais que médico e mais que remédio, estamos pedindo um milagre, e se você fica curado aqui nessa noite, ou nos próximos dias, Deus pode te curar. Se combina com Ele que vai dar essa glória para Ele? O que o Senhor fizer por mim nessa noite, eu vou dar essa glória para Ti, Senhor. Sempre deveria ser assim. O livramento que Deus pode te dar agora mesmo. No caso do Senaqueribe, era um inimigo poderoso, inimigo. Ele era maior que o povo de Deus. Você pode ter situações maior que a tua capacidade. Isso acontece muito. Mas toda situação é menor do que Deus. Toda situação. Pode pedir um milagre para ti.